Ao investigar um incidente envolvendo a Liga dos Assassinos, Batman descobre que Ra's al Ghul está em Gotham, sendo mantido em segredo porque há uma dissidência dentro da organização que não aceita mais Ra's como líder, disposta a substituí-lo. E a Liga diz que Batman deve ajudá-lo para não quebrar o seu voto de não assassinato. Por outro lado, a dissidência, liderada por Nyssa, a filha de Ra's al Ghul e irmã de Talia, diz que, se Batman se recusar a ajudar Ra's, ela promete retirar as operações da Liga de Gotham. Além de uma execução padrão do que já foi apresentado em outras missões secundárias desse jogo, tem duas coisas que chamam a atenção nela. 1. Ela possui um inimigo exclusivo que são as ninjas da Liga, que além de se comportarem iguais às versões anteriores, aqui elas realizam uma sequência de ataques contra-atacáveis, que, se bem revertida, pode se transformar numa surra. E 2. Assim como a secundária de Azrael, ela possui dois finais. O primeiro acontece se Batman aplicar o poço em Ra's. Assim, a rebeldia dentro da Liga se volta contra o Batman, e depois do herói derrotar a Horda, Nyssa aparece e é morta por Ra's, que deixa o local, e em seu leito de morte, ela diz entender por que Talia amava o Batman. O segundo acontece se Batman destruir a última amostra do posto de Lázaro existente e destruir a máquina de Ra's. Assim, a Liga se volta contra ele. Derrubando a Horda, Nyssa assume o controle da Liga e deixa Gotham, com a história terminando com Batman levando Ra's para o DPGC.